livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Defende-me, ó Deus, dos que se levantam na iniquidade. Eles me cercam, mas em ti meu coração descansa. Eu cantarei da tua força na manhã, louvarei com alegria, tu és o meu alto refúgio, meu Deus, minha defesa, minha vida. Os poderosos se ajuntam sem razão, gritam como cães ao redor da cidade. Mas tu, Senhor, zombarás deles, pois em ti eu confio minha verdade. Eu cantarei da tua força na manhã, louvarei com alegria, tu és o meu alto refúgio, meu Deus, minha defesa, minha vida. E quando a angústia me alcançar, tua misericórdia me fará cantar. Fortaleza minha eu exaltarei, pois em ti, Senhor, eu encontrarei. Eu cantarei da tua força na manhã, louvarei com alegria, tu és o meu alto refúgio, meu Deus, minha defesa, minha vida. Cusque invitar piano, se bebe dois de pinha de quem.